coisa linda! Rádio Mania, a mania do Brasil. Fala vocês. Não se retrai. Eu já me preparei esperando o pior. Então fala, não me compara com outro cara. Me dispensa de uma vez. Tá faltando? Tá faltando aquele beijo que sobe o calor, que explode o desejo. Vai, pretinha. Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou, ou o amor antigo que te procurou. Seja lá o que for, refrão de vocês, me ajudem, me ajudem. Vem! Obrigado, João. Rádio Mania. Vou cantar. Um apaixonado por seu carinho. Tão inconformado. Entendo, os caras malucos. Decreta, decreta de uma vez. Ô, surpreendente. Queimou. Só batucada, batucada. Fala vocês. Eu já me preparei esperando o pior. Então fala, não me compara com outro cara. Me dispensa de uma vez. Tá faltando? Tá faltando aquele beijo que sobe o calor, que explode o desejo em nosso cobertor. Onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou, ou o amor antigo. Maestro Valério, eu quero ver as pessoas cantando bem forte. Forte, forte, vai! Deixa eu ver quem tá cantando, peraí. Na minha concepção, eu tive a impressão que vocês estavam dormindo. Então quem tá acordado, levanta a mão aí. Que ainda tem muita gente boa ainda, isso. Isso. Agora bate na palma da mão. Geral, vai. Um apaixonado. Ah. Hoje vai até 5 da manhã, hein? Vocês, ó. Ainda tem Thiaguinho aí.